Expande, observe o ingresso do companhia. Capaz de prosseguir até o pátio 3. Eu falo. Tem alguma pressão pro gol, pro prospecto? Assim que eu tentar aqui a sua esquerda, autorizado. É, assim que parquear a esquerda, tá autorizado. Boa noite, médio. Salvador, voo no 098, informação Bravo, autorização Natal. Voo no 098, autorizado Natal, nível 370, via Forte de Lu 10. Pista 10, saída Puca, transição Zipar, controle 199 decimal 8, responda 51 a 55. Natal aprovado, nível 370, preso Lu 0, decola 10, Puca, Zipar, 198, segundo 55. Vai chama e puxa no 098. 01 não vai chamar, 098. para o taxi Zona 868, para com 177, a bordo 219, acelerando a Recife. 868, chega ainda no ponto de espera 1895, ajuste 1017, confirmando o POV 177. Afirmo 177, Índia, ponto de espera 1895, 1017. Boa noite, mestre, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 68, aproximando o ponto espera e pronto. Decola sem parada no 868? Sem parada. Ok, autorizado ingresso, decolagem, o vento calmo, o no 868. Teve decolagem, mas agora boa noite, 68. Oi, Salvador, boa noite, o Chanel 6258, meu localizador. Boa noite, Xané 6258, continua a aproximação, aguarda a pista livre, informa o tráfego, preparando-se para iniciar a rolagem, o um Boeing da Gol. Gente, 6258. Estou estando embaixo de travado, 6258. Gente, 6258, continua aguardando a pista livre. Xené 6258, foi autorizado, pista 1-0, pista úmida, vento calmo. Gente da condição, livre pausa, não, 1-0, Xené 6258. Bom, 1868, decolou os 39, controle 1-9, destino 8. 098, boa. Paulo Salvador, o Gol no 1-7-0 para o pushback acionamento, gate 3. Autorizado no 1-7-0, pushback acionar, chame táxi. Chama lá para o táxi, 1-7-0. C258 na sala de 4-0, direita, 1-2-1-9. Direita, 1-2-1-9, FN 6258. Alô, Salvador, boa noite, Alexandre 6258, cruzou sua restrição de brota, né? Proxenai, siga via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, Alexandre 6258. Salvador, voo 972, final 6, ao 0, baixar travado. 972, boa noite, reporte com o visual com o campo. Ventre de superfície 90 graus com 2 mais. Passar a visual com o campo, voo 972. Com o campo voo 9972. 7972, tudo autorizado, pista 10. Autorizado, voo 9972, voo 9972. Tem umas condições da pista pro voo 9972? Parcialmente molhada. Gente, voo 9972. Para o barco do voo 1170, temos 61 no abordo. Alterna Natal com 4 horas e 57 de autonomia. 70, siga via Índia no ponto de espera, chama 1895, acho que 17 com o voo. Via Índia, ponto de espera 1895, 1017. São Salvador, como é que é que foi desaparteado no 43, posição 2 no meio, frequência livre, bom dia. 7, Michael Schoen, bom dia, graças. Salvador, o Bono 170, quanto espera a pista no zero, pronto. Go 1170, ali mantém a pista no zero, boa. Ali mantém, 170. Go 1972, solo aos 4,6, da beira direita, taxi via Alfa Juliette, portão 1010. Alfa Juliette, portão 1-0, 9-7-2. Uno 70, autorizado a decolar. Vento calmo. Autorizado a decolar, Uno 70. Uno 098 na 01, posicionamento. Uno 098. Respeito, sai, mantive um táxi. Salvo, Uno 098. Autorizado, respeito, acionar, Uno 098, chama táxi. Autorizado, Uno 098, chama táxi. Torre Salvador, boa noite, Azul 6908, baixa a checa. Boa noite, 6908, pouso autorizado, pista 10, pista molhada, vento calmo. E pouso na 10, 6908, Azul. Manolo 70, regulou os 48, chama o controle, boa. Controle, boa noite. Azul 6908, colo 51, taxível Alfa, Juliette, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, perdão. Alfa, Kilo, Pátio 3, Azul 6908. Azul Para o táxi Gol 1098, 140 POB 37, antena Maceió. 098, no ponto de espera, chame 1895, ajuste 1017, bom voo. Em frente direito, 1295, 1098. Salvador, Gol 1098.0190. Boa noite, Gol 1098, autorizado a linha de decolar 10, vento 250 graus, 049. A linha de coluna 0, Gol 1098. Só confirma para o Gol 098, autorizando a decolagem. Afirmo, vento variável 39. Ali, copiado, decolagem autorizado no 01098. Passaria do 2228 para Vitória da Conquista. Pode só um minuto, cópia. Tá 3152 que chamou, não foi? Não, aqui pensando que foi o passarido. Tá pronto, tem uma cópia? Pronto, lá, 3-1-2. Maceió, nível 330, veio por isso que 58. Acorda, pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 199.8, transporta 5160. Governo Maceió, 3152, confirmando 330 nível. Tá pronto pro push? Barra de cotejamento, autorizado pro push, mega, finalmente é táxi. Alô, para o táxi do TAM 3127, Aracaju. Dois índios no ponto de espera 1895 e 17 na Juiz Novo. Nós estamos 3152, a linha decola no zero, ventos 250 graus, 039. Torre. Bom dia, o gol 1172 VLS 10. São 3152, decolou 07, controle 199, decimal 8. 98, 3152. Bom, 1172, continua em aproximação e informa com cheque de trem. A reposta. Passando esse termo, já travado 1172. Sente que autorizado na 0, vento variável, 4-9, gol 1172, pista molhada. Livre pouso 1172. Bom, na 172, na sala zona 0, direita na 219. Direita na 219, zona 172. Vamos, Salvador, boa noite. Vou na 172. O 972 é o portão ou não? Prossegue. Prossegue para o portão 1 ou não? Ou 972. Oi, Salvador. Boa noite, 3291. Estabilizou ILS. Gente, 3891 continua para estimação, informa com o trem checado. Passado checado. Está avisando, 3891. Gente, 3891 pouso autorizado, vento variável, 4 nós. Variável, 4 nós, graças. Estou na venda para informação para esta mulher da Chivalé sobre o campo. Esta mulher da Chivalé. Você chega? Pronto, está livre o pouso? Afirmo, livre pouso, vento variável, 4 nós. Sim, está 3891. Sim, 1107, direita na 219. Direita 219, 3891. Solo Salvador, Alta 3891. Tá, siga via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, 202. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, 2 milhas e meia do externo, não estabilizado. Azul 4062, boa noite, continua, informa embaixada travada, ajuste 1016. 1016, informará, azul 4062.